Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Ah! I figured. I knew that I wouldn't. Anda, anda, anda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu já paguei mico com Samuel Motherfucker Jackson. Aqui é a senhora Jovem Nerd e eu travei na hora de cantar na Fast Comic. Aqui é a portuguesa e eu acredito em fados. Tá duda pra falar isso. Já, novo jargão. Vou fazer uma blusa com isso, meu filho. Um broche. Aqui é o Azaghal e eu nunca paguei mico na minha vida. O mico que te pagou, né? Ai, meu Deus. Esse Nerdcast, acredite ou não, já foi pedido por vários ouvintes querendo saber, vocês já pagaram mico? Quais são os seus micos? Todo mundo já pagou mico na vida, não tem como escapar. Não. Não tem como escapar. Nós vamos aqui contar os nossos micos aqui nesse Nerdcast familiar, né, que todo mundo elogia tanto, adoram, né, a portuguesa, a senhora Jovem Nerd, junto. E vamos falar sobre as situações embaraçosas nossas e de uma lenda viva que vocês vão conhecer a partir deste Nerdcast. Ele não está presente, mas ele vai ser muito citado, vai se tornar um personagem a mais para o Jovem Nerd. Pois. Certo, senhor M? Vamos pros e-mails e canelada. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos para as nossas leituras de e-mails. Sim, é verdade. E Azaghal, o que está acontecendo esta semana no Jovem Nerd? O que está acontecendo é que os nerds ficaram malucos, Jovem Nerd. Estão quebrando tudo lá, meu ao estilo... Deus, estão malucos! Natal Mega Boca! Unbelievable! Azaghal está quebrando tudo! Está quebrando tudo na minha história! Não sobrar action figure, sobre action figure. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu falei assim, Azaghal, o que vamos fazer neste Natal na Nerd Store? Vamos cortar os preços todos pela metade? Aí Azaghal me deu um tapa na cara e falou, seu maluco. Muito bem, é o seguinte, galera. O Natal está chegando, vocês têm milhares de coisas interessantes na Nerd Store para o seu Natal. Por que... Você não tem que pensar em outra coisa. Natal de nerd é na Nerd Store, rapaz. Olha aí. É claro, verdade. Não é? Então olha só a maluquice que a gente inventou. A partir de hoje, sexta-feira, dia 23 de novembro, todo dia até o Natal na Nerd Store, tem uma promoção relâmpago. Sim, vai durar um mês, termina dia 23, no mês que vem. Isso, termina dia 23 do mês que vem, um mês de promoção relâmpago. É o Natal Mega Boga na Nerd Store. Todo dia você entra e você vai ver um produto lá em destaque. Esse produto tá em promoção e é só hoje, compadre. Amanhã é só um dia. Não vai estar mais em promoção. Então se você... Caraca, tem que comprar. É hoje mesmo, maluco. O importante é o cara, vocês comprarem logo pelo seguinte... Os Correios, eles se atrapalham muito no Natal, né, cara? É verdade. Então, se você deixar pra comprar no dia 20 de dezembro, cara, é só no carnaval que tu vai receber essa parada, meu irmão. Não desacerta. mas então, é bom você antecipar, e ainda mais que, olha, você vai pegar as promoções mais quentes vão estar agora, hein? Pra você comprar com antecedência o seu preço. Depois é a xepa. É, exatamente. Ou seja, a promoção dura por um dia ou até o fim do estoque, não vamos esquecer disso. Se acabar o estoque, acabou a promoção. Aí só no dia seguinte tem outra promoção, certo? Isso, e você aproveitando agora, você não pega fila na Net Store, não é verdade? Não tem fila, não tem correria. Não tem aquele tumulto de final de ano, você já viu como é que fica a Net Store no fim do ano, né? Muito bem, você sabe, no conforto da sua casa, vai comprar seus presentes de Natal, tem camisa de Jovem Nerd, tem action figures, tem tudo. Parcelado em até 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros no Visa ou à vista no boleto bancário ou por transferência no Itaú, se você tem conta no Itaú. Compre agora na netstore.com.br. Natal Mega Boga! Vamos então para os e-mails de voz. Vamos sim. É, primeiro, aqui quem fala é Felipe de Vitória, no Espírito Santo, da revista In Masters. Gostaria de parabenizar a todo o pessoal aí do Nerd, do Jovem Nerd, que o Nerdcast realmente é muito bom, muito engraçado. E bom, pra vocês lerem esse meu e-mail gravado no ar, eu teria que fazer algo de extraordinário. Então aí vai, eu vou imitar o JP. Espero que vocês gostem, um abraço. Ué, cara, o Jovem Nerd, ele tem uma triste mania de colocar uma porra de um pi, cara. Toda vez que eu falo que neguinho, eu tô com alguém, cara. Que pariu, cara. O Jovem Nerd, o JP dos pobres, cara. Caraca, cara, muito bom, cara. Muito bom, adorei, cara. Parabéns pra quem quer que seja. Nossa, cara, o JP já tem imitador, rapaz. Olha, isso é mais no celebrity, não é? Porra. Ainda mais que ele imita o Evandro Mesquita, né, cara? Verdade. Vamos para os e-mails normais. Daniel Rossi, 29 anos, Cordeirópolis, São Paulo. Caras, quero dar o parabéns a vocês pelo excelente Nerdcast com Mille Cortais. O cara é muito figura, foi o nosso Nerdcast passado, número 87. Sendo meio atrapalhado com os números do Nerdcast. Né? O cara é muito figura. A história do vampiro que assassinava as vítimas com uma mordida na bunda causou acessos de risos incontroláveis aqui no meu trabalho. Foi praticamente uma reação em cadeia. Fiquei impressionado também com o conhecimento do Alotone sobre teatro e cinema da... Um verdadeiro especialista, Azaghal, o senhor é um fã, ah, é. Botando... Tu é moleque, jovem. Botou teclinha, deu teclão procurando na internet, cara. Que botei tipo, teclinha nada. Ah, não, mano. Fui eu mesmo, aquilo. Pós-produção total. Aquele continua. Outra coisa que me toquei, que é a Nerd Store, a única loja virtual da Net que eu posso comprar roupa, pois tem o exclusivo tamanho Rio de Motherfucker. E nós temos o Rio de Motherfucker. É verdade, se você, né, nós pensamos nos nossos amigos nerds, né, você pode comprar. Na verdade, eu também quero usar essas roupas, né, cara, é necessário. É verdade. Samuel Correia, Belo Horizonte, fiz 4 anos. Após ouvir o Nerdcast 87, não resisti e resolvi escrever novamente para vocês. Pois, na sequência de um sensacional Nerdcast 86, com hilárias gargalhadas proporcionadas por Garcia Júnior, fiquei surpreendido pela sequência da qualidade nas entrevistas. Dessa vez com o ator Milian Cortaz. Mas o que mais motivou a escrever esse e-mail foram as gargalhadas descontroladas que tive no ônibus no trajeto para o trabalho, quando entrava as partes editadas pelo Azaghal detalhando as caneladas do Jovem Nerd. Simplesmente lembrei dos meus próprios atos, que quando não conheço um determinado assunto, enfatizo pelo emissor de uma conversa. Faço igual ao Jovem Nerd. Ah, sei. Aham. Uhum. Ah. E repeti a última palavra, né, também. Né? Caras, foi demais, e o mais interessante é que o Milian continuava desenvolvendo a conversa achando que o Jovem Nerd conhecia aqueles. Teve gente que perguntou por que o Azaghal ficou caladão e tal. É, foi uma parada técnica, né? O Azaghal não ficou intimidado com o Milian. É que ele tá com um delay, e toda vez que não, ele fala. Não é só isso. Porque a gente grava o Nerdcast em duas faixas. Exato. Normalmente o Jovem Nerd fica numa faixa, porque ele tá gravando, e eu e o resto ficamos na outra faixa. Exatamente. Então quando o entrevistado tomou Red Bull a noite inteira e não para de falar, eu tomo a decisão técnica de me calar. É verdade, tava difícil. Então, porque senão eu ia ficar disputando espaço com o cara e a gente iria, mas é que ele falasse, não é verdade? É verdade, é verdade. Guilherme de Dois Córregos, São Paulo, uma cidade do interior entre o fim do mundo e o mundo da terra. Tô adorando o Nerdcast pra caramba, vocês são demais, o jeito de falar de vocês está pegando. Coisas como escrotizar, whatever e etc. Isso não é de hoje, né? É, muito bom, a galera fala, mas me pergunta direto. Afinal, o que é whatever? Bom, o que significa é fácil, mas qual sentido vocês usam? Não entendemos até hoje. Você tá sendo benevolente. Ele não escreveu o que é whatever. Ele não é obrigado a ele escreveu o que é whatever. Whatever. Que é outra coisa. Whatever, né, cara, é uma expressão que significa tanto faz, né? É, não importa, né? O que mais que significa? Whatever. Whatever, né, exatamente aí. Tá explicado o que, que é. Agora, por que, que a gente usa tanto, cara? Eu não sei, eu peguei isso de algum lugar e não largou mais. Diego Kober, 23 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo podcast, o melhor do mundo. O melhor podcast do mundo! Isso eleito pelo voto popular, muito melhor que um júri internacional onde ninguém sabe nada. Não é verdade? Ai, no concurso Best of the Blogs do Deutsche Welle. Isso. Já tentei baixar outros podcasts para ver se conseguiria me envolver tanto quanto o Nerdcast, mas não tem jeito, não existe outro igual. Não existe outro igual! Tem uns bonzinhos por aí, mas... igual não tem. Quero saber uma coisa, Jovem Nerd. Quero comprar o box da trilogia clássica do Star Wars, mas quero saber qual a melhor. Qual caixa tem os melhores bônus? Qual tem os filmes mais completos? Não sou um milionaire como você para me dar o luxo de comprar mais de uma vez o box. E aí, o melhor box de Star Wars chama-se Action Figures na Nerd Store. Camisa Jovem Nerd... e livros Batalha do Apocalipse. É o melhor box de Star Wars que tu vai comprar. Esse negócio de Star Wars é pelo passado, esquece essa merda. Maicon Chapecó, Santa Catarina. Maicon, você não imagina como se escreve Maicon. Não é do jeito que você imagina. É um anagrama. É praticamente um anagrama. É que nem Dave. É que nem minha mão na sua boca e seus dentes no chão. Muito bom. Preciso relatar um fato verídico que me ocorreu esses dias. Chegou na cidade o irmão de um colega de trabalho vindo de Rondônia. Olha aí, legal. E ele está se formando médico veterinário e veio pra cá fazer estágios. O pessoal se reuniu pra ir um evento de motocross e esse irmão do meu colega foi junto. Então eu resolvi perguntar. Vem cá, você é de Rondônia, né? Por acaso você já esteve em Rio Branco? Rio Branco é a suposta capital do Acre. Sim. No que ele respondeu? Sim, já estive. Mas a cidade é muito estranha, muito antiga. Tem ruas de terra no centro. Dá a impressão que Rio Branco não parece uma cidade brasileira. Aí aquele gripa, já que poucas pessoas na cidade falam português. Cara, inacreditável. A minha cabeça simplesmente explodiu. Eu resolvi não comentar nada, apesar de provavelmente minha expressão ter dito muito, já que ele não é nerd, mas na hora pensei, preciso compartilhar isso com o JN. Detalhe, em nenhum momento eu comentei sobre a teoria da conspiração com ele, nem nada disso. Ele realmente começou a falar sobre essas coisas por livre e espontânea vontade. Azaghal, o Acre, o mistério não tem fim. Não tem, eu acho que tá na hora da gente começar a ganhar dinheiro com essa história do Acre, né, cara? É verdade. Alguém tem que ganhar alguma coisa com isso. Vamos lá. O que é que vocês já estão vendo? Dos micos, meu filho. O maior mico que eu paguei foi ter que fazer esse sotaque desgraçado. Que eu odeio lá na frente de centenas de nerds. Todo mundo olhando para a minha cara. Isto é falta de dignidade, meu filho. Não há mais dignidade. Sabe um mico corriqueiro de todo mundo? Quando alguém tá falando com uma pessoa... E você acha que estão falando com você? Ah! E estão falando com alguém atrás? Ah. E aí tu fica, opa! Eu quero continuar. Ah, cara! Todo mundo já passou por isso! Vai sabe? Vai saindo de ladinho! Todo mundo já passou por isso! Cara, é muito escroto, cara! É foda! Já. E quando você faz também e outra pessoa fala contigo, também dá uma vergonha, né? Dá. Pela pessoa, né? Vergonha alheia, né? Existe! Aí o pior é que às vezes, de tanto passar por este mico, agora as pessoas acenam pra mim e eu finjo que não vi. Eu passo direto, aí depois levo fama de mal educado. Eu lá sei se é comigo, não estou a reconhecer. Quando eu era da segunda série, Eu soltei um mega espirro e aí soltei um mega peido, assim. E isso tem trauma de inferno. E aí fingi que nada aconteceu, mas todo mundo percebeu, né? Não, e quando você fala uma todo mundo cala a boca ao mesmo tempo. Ah, é, isso já aconteceu comigo. Na faculdade eu fiz isso, eu tava falando sobre, poxa, você pega a lata do leite condensado e abre e dá uma mamadinha, né? Ai, meu Deus. Aí eu tava conversando sobre isso e aí começaram a me zoar. E aí eu falei, ué, gente, até parece que você nunca deu uma mamadinha. Aí pronto, ficou no resto da faculdade, a Agatha que dá uma mamadinha. Quando eu e o Azaghal éramos apenas bons amigos, ele foi lá em casa e eu na educação, ele estava dormindo lá, estava todos lá, na educação perguntei, ô gajo, queres que eu passe esta tua blusa que está amarrotada? Achando que ele não ia aceitar. Aí ele, ah, claro que quero. É, que ótimo. Aí eu, mas que droga. Tem que passar roupa, não passo nem a minha. E aí a idiota não estava acostumada a passar roupa. Fui passar a blusa do imbecil, ficou na minha frente esperando. Para conferir se eu ia passar direito. Pois, eu botei na tomada, comecei a passar. Estou a passar a blusa do infeliz e a nada de desamassar a blusa e eu suando em bicas, fazendo uma força inacreditável. E a porcaria da blusa, mas que blusa é esta? Eu falei, este tecido aqui é qual? É fibra de quê isto aqui? Pois só depois eu fui perceber que tinha saído da tomada. Ai, e eu estava passando a força, já estava lá com o cabelo... Passou a blusa na marra. No braço. Ah, mas tem também os micos que você acha que você tá abafando e tá tudo uma merda, né? Eu tava uma vez fazendo um show, aí tava com um vestido que tinha um decote, assim, é um corte na perna grande, né? Aí a sócia do meu pai falou, pô, tua perna tá muito branca, cara, passa isso aqui, que é um bronzeador de maquiagem... Pra você, pra você ficar com a perna morena na hora que aparecer. Peraí, mas tu ficou com a cara de branca, de halterofilista e o corpo moreno? Não, fingindo que eu tava de meia calça, sei lá. Só que a bosta não misturava direito, então assim, na perna. Aí eu peguei um pouco de água e joguei. Só que aí eu não percebi que ficaram as marcas das gotas escorrendo. Então fiquei que nem uma onça pintada. Morena e branca. Perna morena e branca. E fui cantar no palco. E aí? Aí, cara, me colocam no telão, com a perna gigante no telão, e eu creio que tava abafando, né, com a perna de oncinha. O Jovem Nerd tem um mico legal, o mico do cocô, isso é bom. Adolescente dava aula de internet, olha isso. Aula de internet. O oportunista, né, cara? As pessoas queriam aprender a acessar a internet, eu sabia acessar a internet e pronto. Aí eu fui lá dar aula de internet, aí eu chego na casa do cara, um fedor de cocô, cara. Inacreditável na casa do cara. Caraca, e aí ninguém falando nada, né? Ninguém. Isso é constrangedor. Casa de um estranho com cheiro de cocô, sei lá, o cara é maluco do cacete, desses cocô aí, né? Ou tem cachorro, né? É, não, mas beleza, não tinha, não. Aí eu saio, eu falo, cara, até no elevador tem cheiro de cocô essa merda, cara. Aí pego o ônibus. Peraí, que situação você dava aula de internet? Você anunciava em algum lugar? Não, era pessoas conhecidas. Era boca. Não, boca. Teve uma época que você anunciou no jornal. Ah, é verdade. Anunciou no jornal? Ele deu aula pro militar, lembra? Eu fui no Ministério do Exército. Mas você botou o quê? Gatinho da aula de internet? Sei lá, nem lembro mais, cara. Mas aí voltei, cheguei em casa, cara. Cheiro de merda de pessoas. Cheiro de cocô, né, possível? Aí pronto, né? Imagina onde tava o cheiro de cocô. Aqui, ó. Olhei pra sola do sapato, tudo bonito. Imagina o cara recebendo esse maluco. Achei que o cheiro de cocô era porque a boca estava perto do nariz. Não, Não, e o cara tinha carpete, cara. Não quero nem ver o trabalho. Ai, meu Deus. Pariu, cara. Quando eu e a portuguesa éramos crianças, a gente também tinha uns micos, né? De vestir roupas de homem, né? Ai, mas aí a culpa não era nossa, minha filha. O sonho da nossa mãe era ser mãe de um guri, de um rapaz lá, de um... Sei lá como é que chama isto em Portugal. Gajo. De um gajo. Eu nunca sei como se fala esta voz. De um puto. Era, ai, queria ser mãe de um putinho, mas tive duas putinhas. Que ótimo. Que isso? Não, filho, criancinhas. É, em algum lugar do mundo. Em algum lugar, lá pra cima. Pois, daí ela queria ter um menino, só nasceu duas meninas. Fazia o quê? Vestia gente de homem, ora bolas. Era camisa xadrez na portuguesa. Caramba, minha mãe cortava meu cabelo, sabe? Militar. Era príncipe. Pochete, não usava. Não, mas a Agatha foi fantasiada de pirata com bigodinho. Eu tenho a foto, e na foto eu tô pisando no cocô. Que ótimo. A Agatha está fantasiada de pirata pisando no cocô e eu de portuguesa. Caraca, essa foto. Nessa parada de roupa, eu tenho uma parada horrorosa que aconteceu comigo. Nas bodas de diamante da vovó. Dona Brieba foi fazer 60 anos de casada. E aí, todo mundo se arrumando, aquela confusão. Vamos arrumar na casa do Jovem Nerd, pega a roupa e não sei o que lá. Daqui a pouco chega o Azaghal todo suado. Cara, dizendo, eu não vou. Cara, eu tinha dois ternos na porra do armário. Uh-huh. Um Rio de Motherfucker e o normal. Uh-huh. Eu peguei qual? Na pressa. A roupa não entrava nem por um caralho. Cara. Ai, sabe, quando você tem que ir, tava na hora, não dava pra voltar e trocar a roupa, sabe? Não dava, e era bodas, não tinha como adiar, nada disso. Aí, cara, eu, sei lá, eu falei, deita no chão, cara, e puxa o que humilhação, cara. Deitei no chão, me espremi todo. Assim, eu nunca senti tanta dor na minha vida, sabe, por uma roupa. Ficou estéreo. E ficou tão engraçado. E isso não é o pior. O pior é que eu fiquei parecendo segurança de boate, de pagode, sabe? Porque a roupa tava no limite pra arrebentar, sabe? Então eu fui, cara, com aquela pança explodindo na camisa. A calça croquetada foda, toureiro, sabe qual é? Marcando tudo. Toureiro. E o terno, filha da p***, não fechava, meu irmão. Terno. Eu não conseguia parar de olhar pra ele na missa. O terno faltava, assim, 10 palmas pra fechar. Cara, todas as fotos eu tô escondido atrás de alguém, cara. Só parece a minha cabeça. Pois temos problemas com bodas. Porque nas bodas da Agatha, no casamento, da senhora Jovem Nerd, com o Jovem Nerd, este imbecil. Fui lá alugar a porcaria do vestido, porque tinha que ir bonita, né? Madrinha da rapariga e do gajo. Cheguei para a senhora Jovem Nerd, que ela... A senhora Jovem Nerd, dentro da gaveta, ela guarda dois peitinhos postiços. Os peitinhos são feios, são enrugadinhos. Aí eu, se vai usar estes peitinhos no casamento? Ela, não, o vestido já é cheio de enchimento. Pois, então me empresta esses peitinhos. Né, pra gente fazer aquele visual. Fingir que tem uma comissão de frente. E aí, esta rapariga não me avisa que pra usar os peitinhos postiços, tinha que usar num sutiã com armação. Porque se não tivesse aquela armação de ferro, acontece o que aconteceu comigo a festa inteira. Estou lá a dançar toda feliz quando vejo meus peitos estão no umbigo. Eu, ai, Jesus Cristo! Aqueles peitos caídos lá no umbigo. Eu, quando não, eram quatro tetas. Aí eu corria para o vestiário, botava os peitos no lugar. Quando voltava a dançar, a pular, já... Quando vi, já estava com quatro tetas de novo. Foi este mico, é o casamento inteiro. quando eu era mais nova, eu já te disse aqui em outro Nerdcast que eu era aquela amiga legal que não pegava ninguém. Então, eu era apaixonada por um menino, né? Jovem Nerd? Não, não. Isso antes do Jovem Nerd. É o Backstreet Boy. Eu tinha 11 anos, sei lá. Aí a gente foi andar a cavalo, a portuguesa estava nesse E o meu cavalo, eu tava toda, né, tentando impressionar, né? Sei lá como, mas eu tava... Tava Ana Raio. Aí, a bosta do meu cavalo resolve tomar água num rio, sei lá. Não, não posso ter imovidice. E ele tava tentando esticar a cabeça, não conseguia tomar água. Aí ele escorregou no barranco, sei lá, do negócio. E aí eu caí dentro da bosta do lago. Fiquei toda... Lago, né? Entenda lago como... Era um lago de bosta, né? Fiquei toda nojenta e a portuguesa rindo de chorar, sem me ajudar. Porque este perigo estava com unhas postiças. Ela estava morrendo afogada, mas com os braços pra cima. Pra não sujar as unhas. Aí eu bato os braços. Ela não, minhas unhas. Ah, era a minha forma de impressionar, né? Tentando de tudo, até eu ia puxiça. Aí fiquei toda cagada, com as unhas descolando e ele vendo tudo aquilo. Continuei sendo amiga divertida. Eu fui jogar uma partida de golfe. Golfe infantil, era um golfezinho que... Mini golfe. Mini golfe. É, golfe infantil. Golfe infantil. Só que você ia jogando e ele ia subindo, sabe? Você ia fazendo as tacadas e o negócio ia meio que subindo, sabe? Meio que subindo. Eu não sei como explicar. Ele ia subindo. Então você tinha vários níveis. Então dava pra ver lá embaixo, entendeu? Dava pra ver o chão onde as pessoas andavam e você ia subindo pelas fases do golfe. Aí numa dessas tacadas, eu errei e escorreguei e caí lá de cima. Deus. Mas eu fui salva porque eu caí dentro de um vaso gigante que ficava no chão. Cara, o que é isso? Minigolfe dos Simpsons? É, assim, foi engraçado, né, pra quê? Como assim você caiu lá de cima? Quantos metros? Ah, não eram muitos metros, não é? Um metro, mais ou menos. Que caí dentro de um vaso. Imagina, no alto da montanha, gente. A portuguesa é mega esquecida, cara, e distraída e avoada, impressionante. Ele queria que eu tatuasse Madonna. É, cara, quando teve a promoção daquela lanchonete, que eu não vou falar o nome porque não paga nada, eu fiz questão de ir lá comer um... Lanche alegre. Lanche alegre. Pra ganhar a Dori, pra dar pra ela. Uhum. E aí tem várias situações, tipo, se vestir e sair pra almoçar de pantufa, sabe? E depois, quando eu chego na porta do restaurante, eu... Essa gal... Estou de pantufa. Estava tão confortável que eu percebi como... Uma vez a gente foi na farmácia, eu parei do outro lado da rua, ela foi na farmácia comprar, eu fiquei com as crianças no carro. Quando ela voltou, ela veio vindo, tinha um carro na frente preto. Ela foi, abriu, sentou, não tinha ninguém dentro do carro. Ai, pois eu achei... Porque nós estávamos no carro de trás, vendo a maluca entrar no carro dos outros. Pois, eu fiquei lá e falei, mas cadê todo mundo? Mas que droga. É porcaria, pronto, foi todo mundo. E eu não reparei que não estava em outro carro. Aí eu olho para lado e vejo uns guarda-chuvas, mas quando eu... Pois... Guarda-chuva é isto aqui? Não trouxe guarda-chuva? Ai, Jesus, aí que eu percebi que eu estava no carro dos outros. Meu Deus, aí quando entro no carro, está todo mundo rindo lá atrás. Eu calem a boca, vamos embora! E outra maluquice da portuguesa que ela queria, porque queria ter um cachorro, dar um cachorro para as crianças. Não, meu filho. Mofil pediu de aniversário um cachorrinho. Aí o Azaghal, ótimo, vamos comprar um buterrier. Um buterrier, que é um cachorro irado. Eu falei, que vamos comprar? Com tantos bichinhos abandonados na rua, se acha que eu vou comprar, eu vou achar um bichinho abandonado e vou trazer para casa. Eu só tenho cachorros vira-latas que estavam abandonados e eu achei na rua. Eu vou achar um cachorro, não é você tá andando e aí o cachorro passa. Olha aí, não. É fazer patrulha na cidade de carro. A maluquinha do cachorro. Atrás de cachorro vira-lata do jeito que ela quer. Pois, tinha que ser filhote. porque o grandão podia morder o guri lá, o putinho, sei lá. Como... Aí saímos nós lá num domingo super agitado de São Lourenço pra procurar um cachorro vira-lata, filhote, com orelhas dobradas. Ai, pois. E salsicha, né, sei lá. Aí estávamos passando de carro e vi um cachorrinho. Ai, era o mais lindo que já tinha visto na minha vida. O cachorrinho era pequenininho. Em volta do olhinho dele tinha uma rodela, sabe? Um olho dele parecia que tinha tomado um soco. E a batutinhas. É, o batutinhas. E uma orelha de cada cor, era a coisa mais linda. Aí eu vi aquele cachorrinho a correr, eu... Ai, Azaghal, para este carro que eu achei o cachorro. Achei o cachorro, saí que nem uma louca do carro, atrás do cachorro. Oh, cachorrinho, venha cá, cachorrinho. Fui atrás do cachorro, de repente só vejo um cara gritar: Oh, Chicão, volta pra casa, Chicão. Ai, eu ai, Jesus. Ai, volta, volta, que é só... Vai. Eu vai. Caraca, saímos, cara, cantando pneu. Sorte que era o carro do meu sogro, cara. Pois, ainda bem. E na cara do dono da casa, né? Tem uns malucos correndo, entrando no carro. Putz grila, cara. Crianças fazem você pagar mico, né? As crianças. Depois que tu é mãe, meu filho, sai de baixo. Ah, minha filha do boxe. Quando era pequena, a avó trouxe dos Estados Unidos uma nova sensação, coleira para crianças. Ela falou, esta rapariga corre muito, tu ainda vai perder esta filha, agora tu usa isto, ó. Cara, mas coleira pra criança é genial, cara. É genial. Pois. Genial quando é criança e não incorpora o papel. Não leva a coleira no sentido literal da palavra. É, mas não é coleira, né? Não é pra botar no pescoço. Pois, era pra botar na... Um fio de telefone, só isso. Era pra botar no pulso dela e eu segurando. Aí ela podia correr um pouquinho pra frente e eu puxava de volta. É, isso é muito bom. Mas acontece que era rapariga... Colocava aquilo e saía latindo, levantando a perninha pra fazer xixi no poste. Ficava coçando atrás da orelha, tudo igual um cachorrinho com aquela idiotice na mão. Para com isto, menina! E ficava todos olhando achando que eu era maluca do cacete. Tratava a garota que nem cachorro. Ai, meu Deus. Eu não usava aquela porcaria, só usei uma vez pra nunca mais. Pois, teve uma vez também que eu fui com ela no Pão de Açúcar. Moramos no Rio, né? Uma vez na vida temos que ir. Aí fui levar a de boxe para andar de bondinho. Chegamos lá naquelas lojas lá do Pão de Açúcar. É cheio de piranha empalhada. Que escrotidão, né, cara? O cara viaja meio mundo pra vir aqui no Brasil, sobe uma montanha do tamanho do cacete. Chega lá em cima, só tem piranha empalhada. Piranha viva. E fotografia no prato. Isso era... aqui é turismo. É, tiraram foto minha lá no prato. Eu quebrei aquela porcaria, né? Eu não pago por esta bosta. Não sou turista, moro aqui. Pois, a rapariga ficou impressionada com a quantidade de piranhas empalhadas. Ah, mas no Rio tem muita piranha. Mas ela, oh mãe, mas que é isto? Estes vergonhos dos dentes. Eu, são as piranhas. Piranhas são um perigo. Elas comem as pessoas vivas. É. Normalmente. Pois, fui contando que as piranhas eram perigosas e aquelas coisas todas. A menina ficou impressionada. Falou, mãe, compra uma piranha. Para que eu vou comprar esta bosta? Eu comprei este peixe feio empalhado. Pois, passou. Mas a piranha ficou lá na cabeça da menina. Aí nós fomos para um parquinho, por meio da pracinha. E ela foi brincar lá no escorrega, nos trepa-trepas. Aí ela estava lá em cima do escorrega. Ela falou, vamos brincar, mãe. Eu falei, vamos, vamos. Eu agora sou o tubarão e tu está no barco. Porque ela estava no alto do escorrega. Pois aí eu falei, eu sou o tubarão. Vou-te pegar, ô raparigo. Aí a guria, para ajudar, começou a gritar. Não, não é de tubarão. Você é uma piranha. Tu és uma piranha. Aí eu, que piranha que é o rapariga? É o tubarão, cacete. A cena era para se inteira olhando a minha filha. Piranha, tu é piranha. Socorro, a piranha quer me pegar. Ai, Então, aí tem esses micos, às vezes, que a gente faz com, diretamente com alguém, né? Eu fiz isso uma vez, ligando pra casa do cantor. Atendeu uma pessoa, eu, oi, tudo bem? Fulano está? É, da casa do Ricardo. Ele está? Peraí, só um minutinho. Aí a pessoa lá foi ver e não estava, né? Não, o Ricardo não está, quem deseja? Ah, oi, quem tá falando aqui é filha do... Oi, tudo bem? É, o Ricardo trabalha com a gente, comigo e com meu pai, né? Canta com a gente, né? Tudo bem? Quem tá falando? É o pai dele? Aí ficou um silêncio. Não, é a mãe dele. Cara, a mulher tem voz de homem, sabe? E aí nessas horas você não tem o que fazer, sabe? Você não tem o que fazer, não, sabe? Não, é a mãe dele, porra. Sabe? Aí eu tentei disfarçar, não sei o que é, que você parece um homem de voz fina. Puta que pariu! Aí eu... Ei, sempre em mim, essa piada é, eu não, peraí. Eu falei, não, desculpa, eu... Aí eu te vi que piorou, né? Um homem de voz fina. Liga na cara, eu, não, você parece uma mulher com voz muito grossa, né? Aí ela... Ah, oh, você é uma princesa. Ela mesmo achou engraçado, então tudo meu bem. Meu Deus, cara. Tinha marcado de ir no trabalho... Encontrar com a filha do sócio. E aí eu tava atrasadaço. E aí ela ligou lá pra casa. E eu atendi o telefone. Alô, posso falar com o Dave? Que na minha casa só moram eu, meu pai e minha mãe. Meu pai fala um portunhol indecifrável. Aí eu, o Dave não está. Ah, caraca! Aí ela... Não? Quem tá falando? O jardineiro! O jardineiro é Jesus, né? E as árvores? Aí, Gabriel. Ah. Ok, avisa pro Dave pra ele me ligar. Ó, oh, pode deixar, assim que avisa. Meu nome é Fabrício, hein? Pois, eu uma vez estava a fazer a unha na manicure e cismei. Que vi a ex do Azaghal. Ah, cara, essa é uma maluquinha. A ex do Azaghal era minha amiga, como conhecia ela. Aí é. Que nego deve estar pensando, né? Ah, é um bagulho. Aí a rapariga passa por mim e vira a cara. Aí eu, ora, pois, só que estou a namorar o teu ex-marido, não vai mais falar comigo. Fiquei indignada. Pedi para a manicure um instantinho, meu filho, um instantinho, que este caso é muito sério. Aí eu levantei, oi fulana, não fala mais comigo? Ai meu Deus. A garota ficou com uma cara assustada. Assustadíssima. Aí eu, não vai mais falar comigo? Eu não tenho culpa de nada. Ai, só que estão a namorar, o teu ex não quer dizer que eu me gosto de você. Ai meu Deus. Aí a garota, acho que estás a me confundir. Pois, agora é isto mesmo, né? Separou-me, não fala mais comigo. Pode deixar, não estou nem aí. Ai, meu Deus. E não era claro que é, mas você tinha certeza que era, ficou insistindo. Cheguei em casa e reclamei, olha, tua ex, mamãe educada do cacete. Não fala mais comigo, fui tudo educada. Ela falou que ela cortou o cabelo e tudo. Aí ela está lá, cortou o cabelo todo, está uma louca do abano. Aí viemos saber que o amigo dele tinha encontrado no mesmo dia com ela, foi jantar fora. Estava em outro lugar com um cabelo enorme. Então, eu tenho um amigo meu que deu um desses micos assim, que é diretamente com uma pessoa, né? Ele tava vendo o álbum de fotos com a namorada, aí tava passando as fotos, aí ele viu lá uma foto, né? Ele, cara, quem é esse retardado aqui? Aí ela desconversou e foi pra outra foto. Ele, não. Aí ele voltou na foto, não. Você vai me dizer, quem é esse retardado aqui? Ela é meu irmão, ele tem problema mental. Ai, meu Deus! Aí, né, não precisa falar mais nada, né? Não, e amigo nosso também, lá no escritório onde eu trabalhei, a agência de internet, chega lá, o chefe chama um companheiro nosso, no final do expediente, ô, rapaz, vamos conversar, chega aí. Cara, amigo meu bateu no ombro dele, valeu, bom trabalhar com você. Ele entrou na sala e foi demitido. Caraca, meu marido! Mas por que foi demitido? É portuguesa. É. Tem que explicar. Não, mas explica, pra ela. Tem que explicar. O amigo assim. Chegou pro. O chefe chamou um amigo meu pra vir conversar aqui. O outro chegou pra ele e falou assim: valeu, rapaz, foi bom trabalhar com você. Que sacanagem, né? Porque o chefe tá chamando. Ai, sério. Jovem Nerd, você tem um mico com uma celebridade. Ah, foi um mico. Foi bom ter pagado esse mico, cara. Um bom mico. Um bom mico. Fui eu, Azaghal e Fanatic pro Festival do Rio, né? Em 2003, isso, cara. Aí a gente fez. A gente imprimiu carteirinha Jovem Nerd, imprensa, sabe? Botou uma fotinha. Não, e é ótimo, porque fez o layoutzinho bonitinho da carteirinha, imprensa, Jovem Nerd, com foto e tudo. E aí deu pro Mario Abad imprimir. Isso. Sem converter em curva e nem mandar as fontes. Ah, a parada ficou toda desgringolada, cara. Toda mal feita, cara. É verdade. Três palhaços lá na porta do festival. Com máquina digital na mão. DVD do Star Wars. Ai, porque quem vinha no festival naquele ano, Samuel L. Jackson, nosso motherfucker preferido. Isso. Ele veio lá anunciar, né, divulgar aquele filme dele, Basic. É, horrível. Aí... Nem ele aguentou. Não é, Tom. Ele saiu no meio, cara. É, mas aí, então, ele veio, falou com todo mundo, tarará. Numa má vontade do caralho, né, cara? Ah, não tava, tava assim, não numa má vontade não. E ele passou por mim e, sabe, eu não consegui pegar o autógrafo porque ele tava falando com mil pessoas e tal. E aí, bom, entramos na sala lá do Odeon, né? Isso. No centro do Rio. Lá tem um palquinho, ele subiu no palco, falou parabéns e tal, obrigado. E aí sentou. Isso, pra teoricamente assistir o filme, né? É, só que o Mario Abad falou assim, olha... Ele vai embora assim que começar o filme. Ele não vai ficar aqui o filme inteiro, não. Porque tá lá com os assessores dele, segurança, 1 milhão de pessoas. Aí, tava todo mundo já sentado. E ele tava sentado na ponta, na cadeirinha da ponta do corredor. Só que lá pro meio, né? E eu na frente. Mas três fileiras atrás da gente. Aí o Azaghal falou assim, Jovem Nerd, é agora ou nunca? Eu o Jovem Nerd ficou, ai, ai, eu não sei. Eu falei, vai, cara, vai! Aí ele... Foi, tirou coragem não sei da onde. Não sei da onde também, cara. E aí não sei como nenhum, porque tava todo mundo sentado, não tinha mais confusão, né? Todo mundo sentado, só um maluco aqui levantou e o Azaghal nas minhas coisas. Cara, não sei como é que o segurança não pulou em cima da gente, cara. Cheguei no Samuel Jackson, cara, poço de nervosismo, né, cara? Coração saiu pela boca, aí eu falei, Mr. Jackson, I'm sorry, porque eu sabia que eu tava sendo inconveniente, né? Uh-huh. Então eu comecei a frase falando, I'm sorry, cara. No que eu falei isso, ele falou assim, if you're sorry, I'm not gonna do it. Você tá pedindo desculpa? Não vou fazer, nem bem, né? Não vou fazer, não Don't vou. Let me. Aí, cara, nessa hora, em um segundo o pensamento é foda, né? Em um segundo eu pensei, cara, eu sou seu fã, eu assisto, eu gosto de você desde que você fez aquele assaltante no Príncipe em Nova York. Eu acompanho, só que, tipo assim, veio todos os argumentos, né, na minha cabeça, né, pra falar pra ele. E aí, cara, só saiu da minha boca. No, I love you, Adeus, céu, cara. Ai, meu Deus, é um grande... Aí ele se comoveu com o maluquinho aqui. Aí ele, ok. Aí pegou o DVD, assinou lá o Samuel Jackson, devolveu pra mim e falou... Don't cry. Ai, meu Deus do céu. Ah, esse foi o maior amigo da minha vida com a celebridade, hollywoodiana, mas valeu a pena. Tá lá assinado. Aqui, tá aqui. Ai. Depois eu fiquei, caraca, fui a única pessoa que conseguiu autógrafo do Samuel Jackson naquela noite. Aí o Conselho Geral do Rio de Janeiro conseguiu entrevista exclusiva com ele no Copacabana Palace. Mas teve uma vez, senhora Jovem Nerd. Ah, o quê? Que a senhora ligou pra farmácia, senhora. Ah! Não, vocês lembraram dessa merda? Ah, meu Deus! Pode falar aí! Não, esse casalzinho é infernal. Cara, Jovem Nerd e senhora Jovem Nerd. Que mentira! É um casal liberal. Jovem Nerd é o rei do Espoleto. Ah. Adora ir no Espoleto pra pedir um ingrediente. Não, sem querer. Ele chega lá, cara, o que o senhor quer? Bota salsa, cebolinha. Aí o cara, tomate seco, senhor? Tomate secozinho, sim. Ele falou isso. Eu nem percebi. É, foi eu que percebi ali. É, o cara cuspiu no teu prato. Botou ostra, né? Não? Ele falou tomate seu cozinho. Você ligou para a farmácia? Ah, não. Tava constipada. Pode contar. Ai, meu Deus. Gente, não vai me fazer contar essa história, cara. Conta essa história. Conta você. Eu conto. Jovem Nerd tava tendo uma dessas crises dele, de pelanca, de... Ai, filho, eu tô passando mal. Aí a senhora Jovem Nerd ligou pra farmácia pra pedir um remédio qualquer. Aí o farmacêutico pergunta... A senhora quer de quantos? A embalagem com quantos? Aí ela, não sei, de quantos tem? Ele, tem de vários, tem com 2, tem com 4, tem com 12. Aí ela, meu marido só toma de 4. Não foi assim. Meu marido só toma de 4. O farmacêutico só ficou naquela risadinha. Né, ele fez uma risadinha engraçaralha e eu não entendi. Meu marido... Só toma de 4. Eu tava querendo dizer o remédio. Toda vez que ele pediu de 4. Não, não. E essa não é a única vez que isso aconteceu. Jovem Nerd jogando PlayStation. Ai, meu Deus. Comprou um bumerangue daquele que pode jogar várias pessoas ao mesmo tempo. Ah, isso aí já é história inventada. E aí ele fala, de 4, jogar de 4 é mais gostoso. Eu nunca falei. Ele falou, agora eu já posso jogar de 4. Ah, tá vendo? Tem 1 milhão de versões dessa porra inventada. Ah, todo mundo foi dela. E tem outra pior, da injeção. Ah, é, foi. Não. Injeção de plasio. Plasio, onde ele toma injeção de plasio? Tô tomando a bunda. Não, ele falou, só tomo na bunda porque dói mesmo. Caraca! Nunca falei isso! Dói mesmo! Que pariu! Ah, agora vai tomar todo mundo no... Já tô inventando essa... Vai pra cima, Jovem Nerd! Foco no Jovem Nerd! É... Vamos falar desta figura fantástica... Sogro do Jovem Nerd. O meu sogro, né? É, só do Jovem Nerd, né? Teu não. Tu não tem sogro, né? O mesmo sogro, Jovem Nerd, Azaghal, tem o mesmo sogro, a mesma sogra. Mas olha, cara, família é uma coisa... Todo mundo sabe, né? Que família, né? Já diziam os Titãs, né, cara? Família, né, cara? Ah, é Titãs isso? É. Família. Yeah. Senhor M... Vamos chamá-lo assim. Mr. M. É músico, compositor, pessoa consagrada, talentosíssimo. Amigo do Roberto Carlos. Amigão do Roberto Carlos. Cala a boca, vou achar em um segundo. Não é Erasmo Carlos. pronto. Não é um tremendão. Mas, o que acontece? É o maluco do caralho. Olha o respeito. Olha aí. Vocês já tiveram contato, alguns nerds já tiveram contato com ele no Jovem Nerd. Tiveram. Quem vai se lembrar da coluna... Ai, Jesus, é melhor, olha, vocês prometeram que isto ia ficar em sigilo. Não existe mais sigilo neste site. A coluna foi assinada pelo senhor M. Isso. A coluna do surfista prateado. Ai, Jesus. Que pariu, cara. Meu Deus, só durou o quê? Um dia, né? Ah, eu não lembro, cara. Era uma loucura foda com o surfista prateado que tinha sido sodomizado pelo Galactus. Era uma coisa transcendental, completamente louca, que muita gente criticou com muita razão, mas a gente se divertiu pra cacete vendo aquele texto do Jovem Nerd. Foi a maior piada interna. Ai, foi a maior piada interna da história do Jovem Nerd. Eu comecei a ler pro Azaghal, ele estava gritando, ai Jesus, que isso? Ele não acredita. Isso vai pro Jovem Nerd agora. Quem teve na Fast Comics vai lembrar da história da Chama Violeta, né? Ah, sim. Nosso sogro, que é uma pessoa extremamente transcendental, espiritualizada, que adora tudo que vem lá de PowerPoint e tal. Ah, ele adora, cara. O rei do Panhafonte, das moléculas d'água. Moléculas d'água que cristalizam e tudo. Mas ele é uma pessoa completamente avoada, louca, né, cara? Ele tem histórias homéricas, né? O conjunto musical dele, então, às vezes se reúne... E riam a noite inteira só de história dele. Pra quem não sabe, eu trabalho com, né, o Sr. M, né, com meu pai. Então tem uma história dele, uma vez que ele foi fazer um baile e ele esqueceu as calças, né? Cara, isso é um pesadelo. Mas ele precisou de cueca de calça. Não, ele foi de calça jeans, aí chegou lá no baile. A gente baile. Tem que explicar que o Sr. M, ele não, não toca no boteco nem nas cascarias, né? Ele toca em festas de alto nível. Mega festa. Ele tem que usar uma beca arrumada. Só Sheraton, Copacabana Palace. Então ele vai nos seus trajes mundanos normais e chega lá e bota o terninho, a fantasia, o que seja. Smoking. A fantasia, ó. Vestido, tudo mais. Então ele chegou num desses eventos, esqueceu a calça, mas era um evento longe, não tinha como voltar pra casa. Aí ele chegou pra um garçom e falou, cara, me empresta sua calça aí. E o garçom ia servir como? Pela... Ah, ele pagou, sei lá, 100 pratas pro garçom, o garçom ficou no banheiro. E ele pegou as calças do garçom. Só que o garçom era menor. Era mais magrinho. Era mais magrinho. Era mais magrinho, e aí não fechava no meu pai, né? Aí então ele pegou... Aí não fechava o botão. É, não fechava o botão. Aí ele pegou um barbante improvisado, olha só que festa de luxo, hein? Amarrou um barbante e foi tocar, assim, mas com a, né, com o terno por cima. E o garçom ficou a festa inteira no banheiro. Ficou no banheiro a festa inteira. Porque ele não podia trabalhar. Ficou lá entregando papel higiênico pras pessoas. Sabe? De cueca, né? A dona... tinha ido no salão... fazer o tratamento, né? Barba, cabelo e bigode. É o cabelo do Rod Stewart. Brincar com a cacatua, tudo mais. E aí caiu uma tempestade no rio. Uma tempestade, era água pra tudo que é lado. O senhor... uma pessoa sempre controlada... enlouqueceu. Em vez de pegar, se arrumar, entrar no carro e ir atrás dela, não. Não, ele pegou, ele saiu correndo de casa. De pijama. Pegou a bicicleta, chegou na portaria e viu que tava sem casaco, que tava caindo no mundo. Aí falou, me dá teu casaco aí, pro porteiro, que era um anão. Era um... era um, né? O Sr. M é um Rio Giant, sabe? É. Então ele botou o casaco que ficou que nem um coletinho, sabe? E aí... as manguinhas no cu. Belo. E aí pediu um saco de lixo. Foi na chuva, que nem um maluco, pro salão de beleza. Chegou lá, o cara entra de bermuda, chinelo, casaco apertado, um saco de lixo na mão, falando, cadê você? Vem te buscar com a bicicleta. Um saco de lixo era pra botar na cabeça dela. Ai, cara, imagina isso. E era um salão fino. E ele ia levar a senhora de garupa na bicicleta dentro de um saco de lixo. Imagina a minha mãe é toda fina, toda madame. Uma vez ele tava, sei lá, numa oficina, num lugar desses bem lixão, e ele quis usar o banheiro. Ele foi. Cara, essa história é demais. Isso é um completo desapego da realidade. Ele foi no banheiro e de repente ele se transportou. Deu um tum, né? Sabe, deu um, né? Um estalo. E ele achou que tava em casa. Olha isso. Ele se transportou no momento ali, né? E ele viu um copinho daqueles de... aqueles copinhos de requeijão. Geleia de mocotó. Na janela, no basculante, assim, do banheiro. E ele achou que tava em casa, ele se transportou pra casa. Aí ele, ai que cedo. Ai meu Deus. Tá tão quente aqui dentro. E aí, pegou o copinho e tomou, que tinha um negocinho dentro, né? E ele tomou. E aí, ele tinha tomado, sabe aquela água cinza de... Ai, impossível, cara. É sério, isso é sério. Era detergente, sei lá, detergente sujo. Detergente sujo, sei lá, água suja. Ele tomou água suja, sabe? Achando, sei lá, na cabeça dele que tava em casa, no banheiro de casa. Não, e uma vez ele tava com um amigo compositor trabalhando, né, fazendo música. Foi no banheiro do cara, tinha um almoçado. Foi no banheiro, lavou o rosto, pegou a escova de dente do cara. Esquece que tá... E começou a escovar os dentes. É. E o cara, ô, senhor M, minha escova de dente aí, cara. Ele se transporta, cara, ele se transporta pro lugar. Ele chegou na própria casa. Na própria casa. Passou pelo próprio porteiro. Isso. Entrou no elevador, apertou o último botão. Isso. Chegou lá, não, era a casa da sogra, não tinha a porta. Aí ele entrou no elevador e viu que só tinha 7 números. Exato. Aí ele desceu pra portaria dele e perguntou pro porteiro dele: aí, como é que eu chego no 10º andar aqui nesse prédio? Porque ele morava no 3º andar, só que a sogra, sua avó, morava em outro prédio. Em outro prédio! Em outro prédio, nada a ver, cara. E ele achou que ele tava indo pra casa. Do nada, achou que tava indo pra casa da sogra. Ele nasceu o porteiro, mas é Maurício. Aqui já tem 7 andares. Muito mais devagar, por favor, seu Maurício. Isso é tudo artista mesmo. Chega tudo cheirado em casa. Ele tava uma vez na rua, guardou os instrumentos na mala, bateu o porta-malas e já fez sinal pro táxi. Entra no elevador, pendura a roupa na grade, entra no carro, vai embora e a roupa fica no elevador. Ah, sim. Chave na porta é normal. Não, normal. Chave na porta. Senhora Jovem Nerd, de madrugada vai beber alguma coisa na cozinha, tá a porta aberta e a chave do lado de fora. Não, o teclado da festa. No elevador, o elevador com a porta aberta. O teclado segurando a porta do elevador. A chave na porta e tudo aberto. Ele lá dormindo. Ele amor. Entrou em casa e deixou tudo contado. Eu conheço, é sóbrio. Pior quando ele entrou no carro errado. Isso é uma denúncia. Olha só, ele tem quanto, né? Isso. Uma xeranga. Volkswagen, ó, atenção aí, se tiver alguém da Volkswagen escutando o Nerdcast. A chave do carro dele não só abre outros carros iguais, como já abriu carros de marca diferente. Cara, meu pai tem a chave mágica. É, a chave universal. Quer dizer, tudo isso na falta de atenção, né? Ele vai lá, acha que tá indo no carro dele e já abriu o carro de dois estranhos e entrou dentro do carro de dois estranhos. Entrou. Um que era igual e outro que era, não era Volkswagen. O cara abriu, cara. Não, abriu e ligou. Se eu não tivesse lá, ele teria ido embora com o carro do outro. Aí ia ter sido preso depois. Teve uma vez no supermercado que ele tava com um carrinho de supermercado e aquela mania igual de criança de dar impulso, que nem um patinete, sabe? E aí, logicamente, que uma hora o carrinho virou. E aí ele caiu, o carrinho caiu em cima dele. A prateleira caiu em cima, as latas todas. E aí ele chega pra minha mãe, me ajuda, me ajuda. Minha mãe fingiu que não conhecia. Tem um maluco ali. Cara, vocês têm que imaginar, cara. O senhor, ele é huge. Não, ele não é tão huge. Não, ele é alto, ele, cara. Ele é magrinho. Tem uma cabeça caprichada. Imagina essa figura caindo de cair. Agora já não é mais sobre mico, né? É sobre o senhor M. É sobre loucuras. Não, então, tem uma situação que não tem a ver com a maluquice dele, mas que foi engraçado. Que há muitos anos atrás, ele tinha uns amigos lá que minha mãe não gostava. E aí ele queria ir buscar esses amigos no aeroporto e tal. Mas não podia, porque sabia que minha mãe não gostava dessas companhias, sei lá. Que amigos eram esses? Sei lá, músico, era tudo artista, né? Então, ele fingiu que tinha uma gravação, um ensaio, sei lá, e foi, né, e saiu. Minha mãe liga a televisão, tá chegando alguém famoso no aeroporto e tá filmando. Aí minha mãe liga a televisão no jornal e aparece o meu pai lá. A televisão, um bando de músico maluco. Com todos os artistas, né? Cara, minha mãe ficou muito puta, velho. não faz a televisão.